vale o mar sem o céu? O que vale o céu sem a luz? O que vale o homem neste mundo triste e moribundo, sem ter Jesus? Não tem valor, eu sei, o homem sem Jesus não poderá entrar no céu de luz. Não tem valor, eu sei, o homem sem Jesus não poderá entrar no céu. Vale viver sem ser feliz? O que vale viver sem ter paz? O que vale ser triste e infeliz, sem ter na vida o que satisfaz? Não tem valor, eu sei, o homem não poderá entrar no céu de luz. Não tem valor, eu sei, o homem sem Jesus não.